Controle OTAN 323520, atinge o nível 190. Chame Recife, 12545, OTAN 12685, OTAN 3520. 12545, 12685, OTAN 3520. Oi, muito bom dia, de Webjet, Whisky Juliette Alfa. Whisky Juliette Alfa, bom dia, prossiga. No pátio 3, solicitou autorização de reboque para ponte 4 do pátio principal. Está autorizado, reporte ao término, Whisky Juliette Alfa. Juliette Alfa, reportará no término, muito grátis. Senhor Whisky Juliette Alfa, concluído o revoque, muito grato, bom serviço. Obrigada, até a próxima. Fala Salvador, é o Mike Hotel Tango, Monte 9, Batiano. Mike Hotel Tango, prossiga. Prestando atenção de Ida de Montanha em marcha lenta, já autorizado previamente para entrar essa. Estou ciente, reporte ao término. E aí, reportarão, muito obrigado. Torre Salvador, Whisky Juliette Lima. Prossiga. Bom dia, Whisky Juliette Lima, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 01. Autorizado, reporte ao término, Whisky. Juliette Lima, responsável ao término, grato.